como voluntária pelo atletismo, como atleta guia. Fiquei até 2015 no atletismo, em 2015 eu tive a oportunidade de ir para o futebol. E quando eu cheguei no futebol, eu não conhecia nada aqui na URCA ainda, porque eu só fazia trajeto casa, URCA, URCA, casa. E eu precisava, às vezes, me locomover pela URCA. E eles me ajudavam, me orientavam. Então, é uma experiência que, se eu contar, ninguém acredita. Eu era orientada por pessoas com deficiência visual, cegos, e eles me falavam todos os pontos que tinha na URCA. Eu andava daqui até a praça ali na URCA, a Praia Vermelha, e eles falavam todos os locais que tinham pela calçada. Então, não é o crescimento só deles, é um crescimento nosso também. Eu aprendi muito com eles aqui no futebol de 5, que eu trabalhava e jogava futebol convencional, mas não tinha essa convivência no futebol de 5. O Michael foi um que me ajudou muito aqui no início. Agradeço o professor Ramon pela oportunidade. E essas crianças aqui que estão chegando agora, que eu estou ajudando e também estou sendo ajudada, né? Felipinho, Thiago, meus filhinhos do dia a dia, o Wallace, Alessandro, é isso aí. Agradeço a todos mais uma vez. Agradeço às crianças. É.